bem-vindo ao CCN Cast. Entre e fique à vontade. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos. Nós somos os Críticos de Coisa Nenhuma e esse é o CCN Cast número 5. Aqui quem fala é o Matheus Dess. Eu sou o Thiago Viana. E hoje a gente tá com um convidado muito especial aí, que tá dando as caras pela primeira vez aqui no nosso blog. Fala aí, Miotti. E aí, galera? Vamos lá, vamos falar sobre os melhores aí e os piores do ano. É isso aí. O seu Miotti que vem lá diretamente do Jurassic Cast, que foi considerado como um dos melhores podcasts brasileiros de 2014, e veio aqui na nossa humilde residência cibernética pra comentar aí sobre alguns filmes com a gente. É, o nosso blog já recomenda o blog deles, mas pra quem não conhece, a gente tá deixando um link aí no post pra você conhecer o trabalho dos caras. Então, somos de casa, pô. Tudo Brasília, pô. Todo mundo tá em casa. Então vamos lá. When we're all alone, keep it up, girl. Yeah, you turn me on. O episódio de hoje vai ser o seguinte: cada um tem a sua lista de 5 melhores e 5 piores filmes de 2014, com as devidas menções honrosas e menções desonrosas. A gente vai fazer por rodadas, e aí em cada rodada cada um fala um dos seus filmes que tá na sua lista. A gente vai começar do número 5 até chegar no número 1, que vai ser o pior de 2014 para cada um dos participantes. Beleza, vamos lá pro quinto lugar então da galera. Então vai lá, Miotti, o seu quinto lugar de pior filme de 2014. Vamos lá, o meu quinto lugar é Transformers 4, esse é a Era da Extinção. Rapaz, eu nunca... Sério, assim, eu achei que... Eu gostava do desenho antigamente, né? Uhum. Mas esse filme do Transformers até agora... Nenhum desceu. Nossa, mas Transformers, desde o início, já é uma galhofada incrível, né? Pois é, pô. O primeiro, até que, assim, poderia que ser alguma coisinha, né? Mas... O primeiro é assistível, daí pra frente ele só cai. Depois os outros, nossa, não. Esse agora, esse último que teve, rapaz, eu dormi no cinema. Caraca. Esse é o que tem os Dinobots, né? Eles mesmo. Não, você vê um robô montado em um dinossauro robô e pensa, como é que isso pode ser ruim? E aí acaba sendo ruim, né? Eles dão um jeito, né? É. Eu confesso que eu fui ver o Transformers 2 no cinema, saí quase passando mal, nunca mais quis me meter com esse negócio aí. Mas é isso aí, Transformers 4, a Era da Extinção, do senhor Michael Bay, né? Isso. Pra mim é só isso, não quero falar mais disso, não. Já é ruim o suficiente. Beleza, o meu número 5 é só uma espetada aí pra gerar polêmica. O meu é Jogos Vorazes, A Esperança Parte 1. A gente já gravou um cast inteiro sobre Jogos Vorazes, então, assim, a galera já sabe que eu realmente não gosto da franquia, mas essa parte 1 pra mim foi uma espiral de merda que não condiz nem com o público-alvo e nem com os outros dois filmes. Mas sabia ainda tem um final ruim, então me incomodou bastante. Sabia que esse aí é o que tá mais fiel ao livro? É, pois é, eu fiquei sabendo também no meio do cast. E quem assistiu tá gostando. Quem gosta do livro. É você que eu gosto. Odiadores. Então. Esqueci de te falar, Miotti, que o Thiago dá aula de haterismo. Ah, é? Não, nem sempre, só quesito Jogos Vorazes. Se prepara aí. Beleza, vamos lá. Meu quinto lugar é o filme A Culpa é das Estrelas, que estreou esse ano. Eu vou confessar que eu vi que muita gente gostou, mas esse filme não desceu na minha garganta nem a pau, cara. Tem muita gente que falou que chorou e tal, mas eu não consegui gostar de ninguém. Eu só esperava que todo mundo morresse logo, que acabasse logo o filme, pra eu poder fazer outra coisa. E eu que sou hater, coisa, né? Sobre esse aí? Eu gostei do filme, eu só achei meio forçado o final. Pois é, essa menina eu achei ela muito mimada, eu não conseguia ter. Não conseguia simpatizar com ela hora nenhuma, aí eu. Ah, cara, vou deixar pra lá mesmo. Eu acho que esse filme foi feito pra ser o novo Um Amor Pra Recordar, né? Nossa nova geração aí. É tão chato quanto. Vai lá, segunda rodada dos piores filmes de 2014, manda bala, Miotti. Então, meu quarto pior do ano é o Frankenstein Entre Anjos e Demônios. Ele devia, na verdade, ser o primeiro, mas o primeiro é porque o primeiro ele é com força. Mas esse daí foi um dos piores mesmo, porque não deu, não. Eu nunca vi esse tanta besteira no filme só. Esse filme é ruim, é dar com um pau, né, cara? Nossa, tá, eu não vi ninguém gostando desse filme. Não, eu vi gente querendo se matar depois que saiu da sessão. Ele ficou em segundo lugar na minha lista, vou te confessar, viu? Querem fazer uma coisa contra a história? Tudo bem, mas faz direito. É pior, né? Ficou uma coisa muito forçada. Vou aproveitar seu gancho aí de falando de coisas forçadas. E o meu quarto lugar acabou sendo Lucy. Quando eu vi os trailers do filme, eu achei que o filme ia ser incrível, magnífico, ia ser o nosso novo Matrix. Mas quando eu assisti o filme, eu achei muito forçado. A evolução dela é forçada, tem alguns furos no roteiro, então isso me incomodou bastante. Eita, olha aí, agora a gente vai começar a ter polêmica aí, né? Porque eu adorei esse filme. Mas diz aí, o que você achou de melhor no filme? Não, eu gostei muito do tipo de enredo, né, que eles fizeram. Assim, eu não me importo muito com o negócio de furo de roteiro. É difícil ter um filme perfeito. Ah, com certeza. Né? É difícil, mas assim, esse eu não me importei muito não. Achei o como foi feito, esse negócio da droga, né, esse negócio de uma droga nova, o efeito especial, esse negócio todo. A Scarlett, que não tem como não falar dela, né? Porque ela é maravilhosa. Ela tá de parabéns no filme, é, né? Como sempre. E assim, o filme do Luc Besson, né? O cara é meio doido. Todo mundo sabe, né? Que o cara é maluco. Né? Eu acho que assim, foi uma visão dele desse assunto. Não sabemos se é desse jeito, né? Não tem como saber, porque a gente não usa tanto do cérebro assim, claro que não. Né? Mas eu acho que pela visão dele, eu gostei. Nem o Morgan Freeman, que passou 20 anos estudando a parada, sabe? Né? Pois é. Eu achei muito interessante o jeito que ele expôs a origem do universo, assim. Que, teoricamente, ela enxerga até antes da origem do universo. Então ele fez como se fossem espermatozoides mesmo, gigantes, entrando em óvulos gigantes. Então, essa analogia que ele fez eu achei bem interessante. Agora, o que acontece com a Lucy eu acho forçado. Aí acabou não descendo pra mim. Eu acho que ele tem uma proposta que é muito boa, mas ele fez de um jeito meio assim que não deu pra mim também. Esse filme tá na minha lista também de piores do ano. Inclusive, ele era o meu quarto lugar, então eu vou substituir ele por um filmezinho mequetrefe que eu vi esse ano, chamado Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. É mesmo. Cara, ele não entrou nessa lista por pouco, viu? Pô, ele é ruim, mas ele é melhor que o primeiro, gente, vai. Ou não? Pô, mas isso aí não é mérito, sei, não. Sei lá, viu? Não que seja bom, né? Os dois são muito ruins. Ele é daquele cara que fez o 500 Dias com Ela, né? O Mark Webb. Então o filme é um 500 Dias com Ela, só que com três vilões ruins. E pra mim não ficou uma combinação assim muito boa, sabe? Não me desceu, não. É, o Homem-Aranha, assim, eu gosto muito do ator. Ele tá fazendo muito bem o Homem-Aranha, sabe? Mas de filme, essa nova franquia não tá dando, não. Não tá mesmo. É exatamente isso aí que você falou. O cara é muito bom, mas não dá, né, cara? Essa historinha do pai dele, tá? Não para com esse negócio. Se vier um, que já não vem um terceiro, porque eu acho que não vai vir mais, né? Porque agora Homem-Aranha vai voltar pra Marvel, né? Ainda bem, né, cara? Então, não vai vir mais o terceiro, né? Porque se viesse, se rolasse aquela historinha de pai dele de novo, eu sairia do cinema. Chega. Não, aquilo ali não dá foi mais, muito, né? Saco, porra. Eu dormi de novo no cinema, vendo esse filme, a parte do... Assim, o pessoal do filme foi o começo e o fim, sabe? E quando vai começar mesmo a pancadaria no final do filme, que ele vai lutar com aquele bicho lá, eu esqueci o nome dele, o filme acaba. O Rino, né? Que era o cara mais interessante. Nossa, que bosta. Final, outro final merda. Outro final merda, porque tem três vilões, os três são merda, né? Primeiro é o Electro lá, que é o Django que encontra a enguia dentista. Aí toma um choque, arruma os dentes e fica do mal, né? Sem contar que esse Electro, ele é tipo o Charada lá daquele filme antigo do Batman, só que com poder, né? Quem encontrou a enguia dentista. Agora vamos lá para a terceira rodada, começando com o filme de número 3, O Senhor Miotti. Vamos lá. Amantes Eternos. Ih, rapaz. Vi um filme de vampiro tão ruim assim. Caraca, nem Crepúsculo tá pior. Não, Crepúsculo não conta. Esquece tá. Isso. Não sei, é uma coisa que não se fala. Que susto. Porque o que acontece? Esse filme não acontece nada. Sabe, quando vai acontecer alguma coisa, o filme acaba. É, sabe, foda, são né? São dois vampiros que ficam em casa o tempo inteiro, tocando violão, cantando música. Quando pode acontecer uma coisa que é a irmã da vampira, que é aquela, é a menina que fez o quê mesmo? Ela é conhecida aí. A irmã dela é a que fez a Alice do País das Maravilhas. Isso, Alice, pois é. E a vampira é a que fez a Feiticeira Branca, né, das Crônicas de Nárnia. É ela mesmo. né? E o cara é o Loki, né? Pô, assim, são bons atores, sabe? Mas, assim, o filme não desenrola, não acontece nada. Cadê? Sabe? Porra, faz alguma coisa. Ele tá se aproveitando da hype de vampiros para adolescentes, né? Que eles inventaram aí de uns anos pra cá. Pois é, mas isso aí não tem nada, sabe? Quando pode acontecer alguma coisa que é sobre a irmã da vampira lá, não mostra, sabe? Na hora que ela vai matar o cara. Podia pelo menos mostrar aquilo. E foi. Só no final que poderia acontecer, o filme acaba mesmo. E aí... Aí ele acaba. Tá em terceiro pra mim. E aí temos outro final merda. Sim. O pior... Cara, eu vou te dizer que eu gostei... Eu não vou dizer assim que eu gostei do filme, sabe? Mas eu gostei da... Porque ele tem uma atmosfera, assim, que ela é bem, bem sinistra, né? Eu gostei disso que ele faz, de chamar lá os humanos de zumbis, mas... Esse negócio da história mesmo foi uma merda nesse filme, bicho. Agora, vai lá, Thiago. Vamos lá, o meu terceiro lugar é Cavaleiros do Zodíaco, A Lenda do Santuário. Esse eu nem vi. Cara, nossa, eu não sei o que fizeram, eu não sei o que passou na cabeça dos autores. Eu realmente não entendi. Porque Cavaleiros foi uma coisa que fez um sucesso desgraçado quando a gente era criança. E aí eles lançam um filme pra essa galera, eu imagino, né? Que é a galera que assistia quando era criança, porque hoje em dia praticamente ninguém mais assiste. E aí eles subverteram todos os personagens, transformaram o Seiya num palhaço, tirando o design das armaduras, que são muito legais. Eu achei realmente muito legal. Ficou muito ruim, eles resumiram a história de uma forma péssima. Eles omitiram as melhores batalhas. Eles transformaram... É o Máscara da Morte, é? É o Máscara da Morte. Caralho, é o Máscara da Morte. E um cara... Parecia que o cara trabalhava no circo, então assim... O Jack Sparrow, né? Que filme ridículo. Saiu lá muito bolado no cinema. Eu tenho um conhecido que chama esse filme aí de Cavaleiros do Ridículo. É, tá pra isso aí mesmo. Tá. O meu terceiro lugar é um filmezinho bem triste também, que se chama Drácula, A História Não Contada. É esse que é com o nosso Legolas humano genérico, né? É, que é o filme com o Legolas genérico, né? Que o Legolas é o... Na verdade, ele é o cara do Hobbit, né? É, não, sim, ele é o Bard, né? É. Isso. É porque a gente sacaneia o Bard dizendo que ele é o Legolas genérico, que é só um... Que o bicho é igualzinho o Legolas quando lá na trilogia do Senhor dos Anéis mesmo, ó. De rosto, assim. E, cara, é uma historiazinha. Criaram uma história pro Drácula que ele precisa salvar um pessoal. E aí fica um draminha muito besta, assim. Aí depois joga pros dias atuais. E ninguém consegue atuar bem. Tem até o Charles Dance lá, que é famoso lá do Alien 3 e do Game of Thrones. Mas o cara também tá terrível. Eu não consegui engolir, não. Tem umas cenas de batalhas que são boas, mas o resto é... Vocês viram esse aí? Isso eu não vi, tá na fila aqui, eu até baixei ele, mas não consegui ver ainda não. Ixi, cara, não vale nem o torrent, vou te dizer isso. Nem a energia que você gasta pra baixar. Make a way for... Make a way for... Make a way for the king. Então agora a gente vai pra quarta rodada, começando com o filme, o segundo pior filme do ano, segundo a lista do Sr. Miotti. Deus não está morto. Cara, eu tenho que te dizer que esse também é meu segundo lugar e eu não vou abrir mão desse segundo lugar. Rapaz, eu assim, é como eu até falei lá no Vale a Pena ou da Pena, a resenha, eu não sou religioso, tá? Mas assim, o que eles fizeram nesse filme foi assim, uma coisa muito ofensiva pra quem não acredita. É, exatamente. Sim. Sabe? Sim. A pessoa pode acreditar ou pode não acreditar, mas ficar ofendendo num filme assim que é totalmente... Acho que é católico, né? Acho que esse filme assim, ele é totalmente católico. Ou então o evangélico, não sei. Mas é um filme totalmente religioso, que ficam sacaneando com os ateus, até os ateus famosos aí, sabe? Pô, sim, falando que o Dawkins é um merda, falando que o Einstein é um merda, esse pessoal todo é só porque eles não acreditam. Sim. Sabe? E zoa até gente de outra religião também, né? Pois porque é, tem um pessoal lá, que é daquela religião lá do Islã, tá certo, né? Isso. Que aí tem um pai que bate na menina porque ela quer ser da igreja católica. É, pô, que é absurdo aí, isso, pô. Ele mostra o ateu como se fosse um grande vilão. Um grande vilão, pois é. É porque aquele cara lá que faz o papel do ateu, né? Que é o Hércules, né? Da série antiga. Uhum. Ele é um católico fervoroso. Ele sempre foi. Ah. E o filme é dele. Na verdade, o filme parece que a história é dele, a produção é dele. Caracas, eu não sabia. É, pois é. Aí o cara faz um negócio pra vangloriar a igreja. Traz um movimento, né? É muito bizarro o jeito que eles colocam que os não cristãos são vilões, cara. Eles botam um muçulmano vilão, Botam até o vilão e botam um oriental vilão, que provavelmente é budista ou alguma coisa assim. É igual o Miotti falou, ele é católico e ele é evangélico. E aí tem um cara que vai pro show, que são dois amigos que precisam do carro, vocês lembram dessa história também? Aham, uhum. É o pastor, inclusive. São várias histórias paralelas, né? Aí esse tem o que é o pastor... Que recebe e um aí amigo. O carro dele nunca funciona, né? Uhum. Porque ele... O outro é melhor. Absurdo isso. É um absurdo, cara. Aí eles invocam Deus pra ligar o carro. É ótimo. Pois é, parece coisa do Chaves, né? Com um funciona e com outro não funciona. É. O pior é que o filme dá a impressão de que vai ter uma reflexão, né? Vai ter uma discussão, mas não. Ele só aliena, só fala mal de quem não é... Com certeza. Não segue essa religião. Ele tá no meu primeiro lugar, eu vou confessar pra vocês. É triste, eu fiquei realmente chateado quando eu acabei esse filme. É tipo, eu acredito em Deus, eu não sou ateu, mas o jeito que eles abordaram foi muito apelativo. Foi baixo. O pior é que os vilões são o cara que já foram as representações de Jesus, né? Que é o cara que faz o Hércules e o cara que fez o Superman. Caralho. Não, engraçado assim, pô, logo depois que teve esse filme, parece que na semana seguinte, eles lançaram O Filho de Deus. É um filme um filme totalmente religioso. O filme é bom. Sabe, assim, eu não sou, como eu falei, mas eu gostei do filme. Porque assim, tá mostrando só o que aconteceu na Bíblia, aquilo ali, não tá levando pra lado nenhum. Uhum. Sabe? Não tá ofendendo ninguém. Não tá ofendendo ninguém. Tá fazendo o que a Bíblia mostra ali. Então vai lá. O meu segundo lugar de pior filme de 2014 tava o Frankenstein, Anjos e Demônios, que o Miotti falou, né? Então eu vou colocar outro filme aqui, ó. Mas esse, ele foi ruim. De um jeito assim que foi ofensivo, principalmente pra quem gosta da história, que foi o Godzilla. Eu sabia. Eu tava em dúvida entre colocar o Godzilla e o terceiro filme do Hobbit, mas eu vou deixar o Godzilla, porque senão eu vou apanhar na rua, né? O que que acontece? O filme tem uma história ótima no começo, com o Bryan Cranston lá, que tá ganhando prêmio de tudo quanto ele pode ganhar. E aí, de repente, mata o cara e coloca aquele cara lá que faz o Kick-Ass, que pra mim é um bosta, pra fazer nada o filme inteiro. E aí, no final, o Godzilla termina como o amigão da vizinhança, com musiquinha de herói e tudo. Pra mim foi terrível, assim. Eu vi assim, eu não tive muito problema com o Godzilla, não. Eu sei que o pessoal que gosta mesmo do personagem odiou, né? É. Mas pra mim, tanto faz como tanto fez, eu não... Achei muito pior aquele outro lá do... Que teve do Del Toro. Matthew Broderick. Ah, o Círculo de Fogo? Eu achei horrível esse filme. Ah, não. Caraca, achei um saco. Achei tão legal. Sério, achei um tchau, saco. Tchau, essa ligação termina aqui. Caindo aqui. Sou fanboy de Pacific Rim, velho. Sério, pra mim não deu. Mas caraca, isso aí é outro assunto. É porque o Godzilla, então... ele não chega a ser o personagem principal do filme. E a trama lá com os humanos... não chega a ser bem desenvolvida, né? Então ele acaba deixando dois buracos no coração das pessoas que curtem. A trama com os humanos é uma bosta. Aí colocaram o Bryan Cranston e a Juliette Binoche lá só pra morrer no começo do filme. Aí colocaram aquele asiático que é fodão também. Esqueço o nome dele. O cara é famoso, vocês devem conhecer ele, só que eu não lembro o nome. E a única coisa que o cara faz de importante é falar Godzilla. E aí o bicho some também. Pra mim não deu, cara. Definitivamente. É meio triste. Еврейская вера, ди так и так и так, надо рано уставать. Começando agora a última rodada, é isso? É, então vamos lá com o pior filme do ano, o primeiro lugar. Eu não sei se vocês assistiram esse filme, e já digo pra não assistir. Eu fiquei até curioso quando você colocou. Fazendo um suspense aí, hein? É um filme brasileiro chamado Avante Popolo. Cara, eu vou te dizer que eu nem ouvi falar desse filme. É aquele filme que passam nos cinemas alternativos, sabe? Cine Itaú, antiga Academia de Tênis, né? Tanto que a cabine de imprensa foi no cinema lá do Cine Itaú, né? Uhum. Aquele do Casa Parque. Rapaz, no filme... De hipster, né? É, um filme daquele do pessoal que usa... Tênis verde, mas aquele verde fluorescente, sabe? Puta que pariu. Rapaz, o filme não acontece nada. O cara está o tempo inteiro na casa. Ele chega na casa do pai, fica sentado no sofá, vendo os discos do pai, uhum, botando a música pra tocar do disco lá pra saber o que ele tem. O pai fica brincando com o cachorro no outro quarto, às vezes fora da casa. Tem uma hora que é tão ridículo que o cara bota a música tão alto do disco, uhum, que a gente não consegue escutar. Ele tá falando no filme, né? Só consegue escutar a música. Tem uma hora que ele para de tocar e fala assim: nossa, tá muito alto, eu mesmo não consigo me escutar. É mesmo, campeão? Porra, porque a gente não consegue escutar o cara falando coisas do filme lá, as coisas que tem que falar do roteiro, e não consegue escutar por causa da música alta. Sabe, o filme não tem nada, não acontece nada. Tem uma cena inicial de um cara indo de táxi, assim, pra chegar em lugar nenhum. Nossa, esse é um daqueles que ganham muitos prêmios e você ganhou, não sabe porquê, né? Ganhou muitos prêmios. É, eu tava olhando aqui, ganharam vários prêmios. Prêmio. E não dá pra entender como um filme desse ganha prêmio, sério. É a arte, cara, a gente não entende. Só pode ser, é um tipo de arte que não dá. É aquele arte, é arte que o pessoal pinta inferior, com a bunda, né? Só pode ser. É, a gente é muito inferior. Não dá, não. Essa arte, a gente não tem essa sensibilidade, né, pra arte. Tem filme que é assim, né, se a gente não entendeu... Só tem 1h10... E foi 1h10 mais longa da minha vida. Eita, pô. Sério. Valeu por 3 Titanics. Porra. Avante, então, porra. Eu recomendo, não assistam. Então é isso aí. Agora vai lá, Thiago. Faz o teu. É, vamos lá. Acho que o pior filme que eu assisti esse ano foi Annabelle, cara. É um dos ruins também. Annabelle foi um filme tão ruim que eu não tive ânimo nem de tentar escrever pra colocar ele no blog. Nem valia a pena, sabe? É aquele terrorzinho de pior categoria, que tem dois sustinhos no meio do filme, tem uns bonecos feios. Assim, a história de uma boneca, né? Mas tirando a boneca em si, tem uma hora que aparece um demônio, que é um bonecão preto muito feio. Parece daqueles de parque de diversão que você ia antigamente, que você ia dentro de um carrinho e acende uma luz no boneco. Foi mais ou menos aquilo, o filme. O enredo é mal desenvolvido, a história é sem graça. Nossa, foi o pior que eu assisti esse ano, sinceramente. Cara, e o pior é que ele veio na carona daquele... É o Invocação do Mal, né? Ah, é, ele seria antes do Invocação do Mal. É, que é a história de como eles capturaram a Annabelle, né? É, e o pior é que a Annabelle é uma boneca real, né? A história dela, teoricamente, é real e... Assim, seria interessante se eles tivessem desenvolvido de uma maneira legal e não feito filme de sustinho pra passar na Band de noite. Cara. Mas eu digo uma coisa da Annabelle que foi bom. Foi até melhor que o filme, foi a pegadinha do Silvio Santos. Ah, sim, com certeza. Perfeito, aquela pegadinha foi melhor do boa. Que o filme. Só serviu pra isso, então. Então tá isso. Se você não assistiu a Annabelle, assiste a pegadinha do Silvio Santos. Assiste a pegadinha. E fica só com ela. Então é isso aí. E aí, Matheus, qual foi o seu pior filme do ano? Então, o meu pior filme do ano foi o Deus Não Está Morto, que a gente já comentou, né? Uhum. Agora eu tô pesquisando aqui nas minhas menções honrosas qual que eu vou colocar, mas assim, esse aqui que eu vou falar agora tá no mesmo nível que o Godzilla e que o Homem-Aranha, que eu falei mais cedo, né? Que é um filme chamado Será Que? Que é uma comédiazinha romântica com aquele cara que fez o Harry Potter, que é o Eterno Harry Potter, e uma menininha que só faz filme de hipster também. Vocês viram esse filme? Eu vi ontem. E aí, o que, que você achou, Miotti? Tanto faz, tanto fez. É, normal, um filmezinho de romântico normal, comédia romântica. Eu achei uma merda. Primeiro que assim, ele é uma comédiazinha romântica, só que ele é comédiazinha romântica pra hipster, né? Ah, isso então, é. Então, tem musiquinha hipster, aí tem animaçãozinha no meio, aí tem aqueles dilemas de, a gente vai tomar café na Starbucks ou a gente vai lá no Dunkin' Donuts, sabe? Que problemão, né? Pois é, que é só problema de primeiro mundo. E eu não consegui gostar de ninguém também, porque é a história de um cara que quer pegar a mulher do outro, eu já fiquei puto. Então, pra mim, entra tá ali na lista de piores. Na verdade, ele não fica pra mim como o pior de 2014, né? Porque pra mim foi o Deus Não Está Morto. Mas ele entra aí como... Um dos piores. É... Oh, misty eye of the mountain below. Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke, keep watching over during sun. Então agora a gente vai pra parte que é das menções desonrosas. Cada um só vai falar a sua lista de filmes que precisam ser mencionados como piores do ano, mas que não necessariamente fazem parte dessa lista de 5 piores do ano que a gente acabou de falar. Bem, uns filmes também que estão na minha lista de piores é o Rio Te Amo. Não deu não. A Noite da Virada também é brasileiro. Terrível. Rio 2... O Rio já foi meio complicado pra mim, sabe? Não me amarrei muito nesse desenho, não. É, eu tenho que te falar também que eu tenho uma preguiça meio enorme de Rio. O Rio é a versão arara do A Era do Gelo, né? Que é a mesma história. E ele é muito bonitinho. Só, né? Ele é bonitinho e tal. É legal ver o Brasil em animação, mas a história é muito chatinha. História muito chata. Livrai-nos do Mal, terror muito esse besta com o Hulk lá, né? O Eric Bana. Né? Uhum. Pois é. E a comédia, uma das piores do ano, foi Natividade Paranormal. Nossa, vergonhoso. Esse é vergonha alheia mesmo. Vergonha alheia. Desses teus aí, eu vi o Rio 2, que eu não gostei, e o Livrai-nos do Mal. Livrai-nos do Mal, ele só tem susto com animal, né? Não tem nenhum susto assim com o diabo falando coisa. É só. Porque tem um exorcismo lá que ficou um exorcismo explicado, né? Sem graça. É um exorcismo com heavy metal tocando, né? É, pô. Assim, eu achei interessante porque o filme começou bem, assim, eu achei, falei, porra, não vai ser dentro de uma casa, o cara tá na rua, sabe, na cidade. Só que chega tudo pro exorcismo. E aí, pra ficar naquilo? Horrível, horrível. Vai lá, Thiago, suas menções desonrosas. É, na verdade, o meu é pouco. Eu tenho um cisma com Inatividade Paranormal, que também é muito ruim, vergonhoso, como o seu Miotti disse aí. Mas eu também não gostei muito do Sin City 2. É, o Sin City 1 me surpreendeu. Eu achei legal a estética, achei legal que as histórias se juntavam. Mas o 2, pra mim, ficou muito... Ah, vamos fazer um filme pra aproveitar o nome da franquia. Então, as histórias não são tão legais assim. Tem umas porradarias legais, a estética ainda é um pouco legal, porque não é mais nova. Mas não me pegou, não. Sin City 2, não curti muito. Eu sou a favor de fazer um disclaimer aqui, que eu acho que o Thiago tá totalmente errado, porque só de ter a Eva Green daquele jeito, o filme já é... No o tempo inteiro, né? Mas você pode ver no Google, cara, você não precisa de assistir mas o filme é porque no cinema, com a tela daquele tamanho em 3D, cara, é outra história. É isso aí. Então, as minhas menções desonrosas são o Será Que, que eu já falei, o Cavaleiros do Ridículo, o Mercenários 3, que pra mim acabou com a franquia, o Godzilla... O Homem-Aranha 2, a ameaça do roteiro ruim. E o Hobbit, a batalha dos três exércitos. Dos cinco exércitos, né? Não, a batalha dos exércitos aleatórios, né? Que você escolhe. É verdade. A batalha do self-service de exércitos. É. Que ninguém sabe quais que são os cinco exércitos, né? Mas eu pode sei. Ser qualquer coisa. Quais são? Homens, anões, elfos, os orques e os animais. Na hora que vem com o Radagast, né? Lá. As águias, aquele Bjorn, sei lá. Uhum. Né? Seria o último exército. Eu fiquei esperando até o final, né? Falei, caraca, cadê o quinto exército? Aí eles apareceram naquela hora. Você leu? Chegou a ler o Hobbit, Miotti? Não li, não. Então, porque no Hobbit surge essa dúvida. Eu não sei se o quinto exército são as águias ou se são os orcs, que são os lobos lá que eles montam, né? Só que no filme... Muito jogado. Fica tudo muito jogado. É. Porque você tem dois exércitos de orcs, aí você tem um exército de morcego, que você não sabe se conta ou não. E aí o exército de humano tem 20 pessoas, você não sabe se conta ou não. Então, assim, acho que ficou muita loucura o Hobbit. O Hobbit não deu pra mim. Hobbit não... Foi triste. Não caiu bem também, não. Não é nesse, não. Tô falando a trilogia. Não, não rolou. É porque não são três filmes, né? São três partes de um filme gigante. Porque esse filme não tem como considerar como um filme direito, né? Pois é. Que é só um enorme final e frustrante. Porque o cara fala que vai ser a conclusão épica da trilogia. Aí na hora que mostra de cima, assim, a batalha parece que tem só 200 pessoas na guerra. Tá, galera, vamos pra segunda parte do nosso podcast. Agora a gente vai falar de coisa boa, falar dos melhores filmes do ano. Vai ser o mesmo esquema, os cinco melhores, começando do quinto lugar. Foi difícil, viu? Foi difícil porque cinco filmes pra 2014 foi complicado, porque teve muito filme bom. Eu começo com X-Men, Dias de um Futuro Esquecido. Com a volta do Bryan Singer, eu acho que deu uma melhorada muito boa, porque o cara é fã, fez o 1 e o 2 que foram muito bons, o 3 deu uma caída muito grande na série, né? Teve o Primeira Classe, que eu gostei muito, mas esse agora foi sensacional, porque mexe com um tema que eu adoro, que é a viagem no tempo, né? Então, X-Men Dias do Futuro Esquecido, pra mim, foi o meu quinto filme preferido do ano. E ele é bom porque ele abriu pra qualquer coisa agora, né? Então a gente não sabe o que aconteceu dos anos 70 pra cá, né? A gente não tem nem ideia porque... Inclusive, uma das melhores coisas que o filme fez foi anular aqueles filmes horríveis lá com o Wolverine, né? Isso, pois é. E assim, é que nem o JJ fez com o Star Trek, né? O cara fez começou, né? Então o Brian Singer fez a mesma coisa agora. Então, espero que, assim, vão botar atores novos, né? Porque o pessoal velho já deu, né? Uhum. Tudo bem, o Wolverine, o cara é o Wolverine, mas eu acho que já deu, o cara já tá meio velho, sei o quê. Eu acho que pode começar uma nova franquia aí, né? É, o X-Men tem muita coisa pra mostrar. É, eu vou te falar não gosto muito de X-Men. Não gostei muito dos filmes, não, mas pra mim esse foi o melhor de todos. Justamente por isso que o Matheus falou, a chance do reboot, assim, de agora vir coisas mais legais, mais interessantes. E sem contar com o Magneto voando no céu, segurando um estádio. Um estádio, né? Beleza. O meu quinto lugar é um filme que eu tava revendo hoje, inclusive, que é o Guardiões da Galáxia. Eu me amarrei demais em Guardiões da Galáxia. Esses filmes de herói por agora, eles estão sempre... Na mesmice. É, exatamente. Estão ficando meio iguais. E o Guardiões da Galáxia conseguiu fugir disso desde o início, assim. Conseguiram fazer um filme que tem comédia na medida certa, tem seriedade na medida certa. Só o enredo que tem umas coisas meio bobas, mas assim, dá pra relevar dentro do contexto do filme. Então foi um filme que todo mundo saiu falando, que até a galera que não curte herói saiu elogiando o filme. Então eu acho que eles conseguiram conquistar uma maior galera com essa estreia desse ano. Foi mesmo. Isso aí foi a surpresa do ano. E a Marvel conseguiu uma parada inimaginável, né? Porque ela pegou um quadrinho que, sei lá, 20 pessoas liam e transformou numa das maiores bilheterias do ano. Não, e tem uma árvore, um guaxinim como personagens principais, né? Você viu o trailer daquilo e falava, não, para. E aí você vê o filme, são os dois melhores personagens, simplesmente. Então, eu achei incrível isso. É. Primeiro, quero deixar claro que a Marvel não pagou pra gente fazer isso, né? A Disney, nem ninguém. Não? A gente tem que ver isso aí, né? Meu quinto lugar é Capitão América 2, O Soldado Invernal, que foi um dos dois filmes que a Marvel lançou esse ano, né? O Capitão América 2 e o Guardiões da Galáxia, sendo que o Capitão América 2 veio antes e foi, assim, um puta filme de espionagem de um jeito que eu não via tem muito tempo, cara. É, eles souberam equilibrar, né? O fato da galera não ter superpoderes, então eles colocaram uma coisa mais policial, mais espionagem, ficou bem legal. Sim. A Marvel vinha numa de fazer filme que era legal, né? Ah, filme da Marvel, legal, não tinha como levar... Eu não conseguia levar a sério os filmes da Marvel, mas teve uma hora no meio desse filme que eu percebi que eu tava sentado e tenso, e aí eu parei e percebi, caraca, esse filme é um filme da Marvel e me mudou totalmente a minha concepção do estúdio, e agora os caras se acharam. E aí foi que eu comecei a perceber que a Marvel tá aí pra dar aula mesmo. Ainda mais que veio depois de Thor 2, que foi uma bela bosta, né? Que foi uma bela bosta, Homem de Ferro 3 foi uma bela bosta também. É. Eu acho assim, foi bom o filme, foi desses aí foram os melhores mesmo. Eu já dei uma opinião sobre os filmes da Marvel já várias vezes em outros programas, até lá no Jurassic Cast mesmo. O que eu mais gosto ainda é... Tô falando assim, do pessoal dos Vingadores, tá? Uhum. Esquece o Guardiões. Uhum. Guardiões, pra mim, é o melhor de todos. Uhum. Mas dos Vingadores, eu ainda acho o Homem de Ferro 1 o melhor. Ah, sim. Eu também. O Vingadores, eu acho assim... Tirou o Hulk e acabou o filme. É, o Hulk pior. É o que dá a graça do filme, né? Porque se não tivesse ele, seria um filme do Thor, seria um filme do Homem de Ferro 2, assim, seria um filme normal. Não teria nada demais. Eu acho que o Hulk ali que deu o tchan, que o pessoal ficou empolgado na hora da pancadaria com o Hulk. Uhum. Né? O pessoal grita no cinema por causa dele. Né? O pessoal não percebe isso, mas é por causa disso, né? Uhum. Então, assim, o Capitão América foi um filme bom mesmo, foi assim, eu considero ele do mesmo jeito que eu considerei o Cavaleiro das Trevas Ressurge. Ele é um filme de espionagem com um herói. Sim, exatamente. Sim. Então, foi o que fizeram com esse Capitão América 2. Vamos ver o que vai vir no 3 aí, que agora vai ser aquela história famosa, né? Do Guerra Civil, né? Da Guerra Civil, né? Pois é, vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Thor já podia dar uma parada, né? Porque já deu. Não tá dando aquele Thor de jeito nenhum. É. E vamos ver o que acontece esse ano agora com o Vingadores 2, né? Vingadores 2, né? A maior promessa da Marvel de todos os tempos. É, você tava falando do Hulk aí, a gente já tem no trailer o Hulk lutando contra Buster, né? Então, assim. Pois é. Já é, já é uma coisa. Já é empolgante. E isso não acontece com o Guardiões da Galáxia, por exemplo, porque se tirar algum personagem, tem os outros lá pra... É, com certeza. Pra balancear. Com certeza. É isso mesmo. É, Guardiões da Galáxia conseguiu equilibrar. Ele conseguiu equilibrar bem. Tanto os personagens, quanto o humor, quanto a parte séria. Então, estão de parabéns com Guardiões. Mas eu ainda acho que Capitão América 2 é o melhor filme da Marvel de todos. Todos, assim, da Marvel Studios, né? Uhum. Sem contar com os filmes baseados em história da Marvel, dos outros estúdios. Beleza, vamos lá pro quarto lugar. Meu quarto lugar ficou uma animação. Como Treinar Seu Dragão 2. Sensacional o 1 e mais sensacional ainda o 2. Vocês viram, né? Putz, a gente viu, conviu com a pré-estreia de vocês, inclusive. Ah, foi? É verdade, ó. Tava lembrando, não. Essa franquia é sensacional. A DreamWorks, esse ano, bateu feio na Pixar. Não, bateu, o modo tá. Que eles conseguiram fazer um filme que serviria tanto pra criança quanto pra adultos. Pois é, rapaz. Foi demais, eles... Foi demais, foi demais. É muito, pô, é uma história muito boa, né? Ele conseguiu continuar bem o primeiro filme, né? E, assim, não é uma coisa forçada. É tudo bem, é dragão, mas, assim, não é aquele negócio de... Forçou a barra pra botar o dragão ali como mimado por ele, essas coisas todas, né? Porra, é uma franquia, tá muito boa. Espero que venha um terceiro ainda, é. Né? Porque eu acho que vai vir terceiro pelo final desse filme, né? Tem que vir, cara. Senão vou explodir a DreamWorks. Inclusive, a gente tem um podcast aí de Como Treinar Seu Dragão 2 que vai... Vamos deixar o link no post. Beleza. Eu vou confessar pra vocês que eu quase chorei no Como Treinar Seu Dragão 2. Se eu não me engano, eu acho que eu chorei no primeiro, pô. É emocionante, né? Os caras estão acertando demais, né? Acertando, nessa franquia. Agora vai lá, seu Thiago. Tá, vou falar aí que o meu quarto lugar também era Como Treinar Seu Dragão 2, mas agora eu vou trocar pra uma menção honrosa aqui, que foi Trash, A Esperança Vem do Lixo. Muito bom. É, Trash foi um filme que me surpreendeu muito positivamente. Eu não esperava que fosse isso tudo, assim. Ainda mais que a gente tá acostumado a... É triste falar isso, mas a gente tá acostumado a ter preconceito com os filmes brasileiros. Então a gente vê alguma coisa brasileira, assim... Generalizando bastante. As pessoas veem coisas brasileiras e já bate aquele desânimo. Você sabe que a história vai ser meio truncada, meio cansativa. É meio triste. É, mas... porque só chega no cinema o filme da Globo Filmes, né, também. É, exatamente. É aquelas comédias idiotas. Nossa, nem me fale. E aí, quando eu fui ver Trash, Tak Trash é uma coprodução, né, do Brasil e da Inglaterra. Isso. Mas, mesmo assim, não tiro o mérito. Quando eu fui ver Trash, eu achei a história muito legal, muito bem contada. A aventura durante o filme também achei muito interessante. O final é bacana, então... Pra mim foi um filme bem completinho. Deu orgulho de ver que o Brasil pode mais do que ele tá mostrando pra gente. Claro que a gente não tá contando Tropa de Elite, né? Que são filmes incríveis, mas a maioria das coisas que saem no Brasil, infelizmente, não agrada tanto assim. Porque é esse negócio, né? Filme brasileiro bom vai pra festival, filme brasileiro da Globo Filmes vai pro cinema. É. Trash eu achei um dos melhores do ano. E o que eu mais gostei dele foi que, assim, o cartaz é o Celton Mello e o Wagner Moura. Uhum. Tudo bem pra chamar o pessoal, mas o filme não é pra ele, não é deles. O filme dos garotos. Exatamente. Sabe, botou gente que a gente não conhece, sabe? E os garotos mandaram muito bem. Os molequinhos mandam muito bem mesmo, né, cara? Muito bem. Não, e eles conseguiram mostrar a pobreza do Brasil, as favelas, o que eles adoram fazer, sem ser de um modo vulgar, entendeu? Isso. Sem mostrar palavrão o tempo inteiro, sem mostrar mulher mostrando a bunda e samba. É. É, aí isso foi legal também. E termina o filme com tapa na cara, né, cara? É, exatamente. Com certeza. Isso aí, Trash, A Esperança Vem do Lixo. Vamos lá, Matheus, seu quarto lugar? Meu quarto lugar, cara, é Planeta dos Macacos, O Confronto. Primeiro eu tenho que fazer um disclaimer que eu sou muito idiota com o Planeta dos Macacos, né? Então, eu também sou. Tiver um... Tamo junto. Se tiver um Planeta dos Macacos dirigido pelo Tim Burton, eu vou estar lá e vou estar... Teve, né? Você sabe, né? A gente já passou por isso. Se tiver um filme dirigido pelo Tim Burton com o Mark Wahlberg como protagonista, eu ainda vou achar coisa pra gostar. E, cara, o Planeta dos Macacos, o confronto é... Assim... Falando do Origem, primeiro foi um reboot do universo, né? Jogou pelo menos a origem daquele universo dos filmes antigos fora e começou uma parada totalmente nova. E nesse filme, que é o segundo da franquia nova, ele tá batendo o pé na porta e colocando o dedo na cara e xingando, né? Porque tem golpe militar, tem referência aos outros filmes, tem tudo que precisa ter de bom num filme, tá nesse Planeta dos Macacos Confronto. Não, achei sensacional, porra. Planeta dos Macacos, pra mim, o primeiro da franquia nova, claro, foi perfeito, porra, achei muito foda. Esse agora tá continuando bem e que venha mais. Eu só quero isso. Que venha mais. Venha mais. Agora vai lá, a gente vai pra terceira rodada dos melhores filmes do ano, começando pelo número 3 do Miotti de novo. Meu terceiro também é outra animação, As Aventuras de Peeble Sherman. É o do cachorro que adota o menino, né? Isso, rapaz, o cachorro inteligente. Que ele mexe com viagem no tempo também. É outro filme da DreamWorks. Porra, assim, ele mexeu com a história, sabe? Ele foi em pontos da história que, assim, a gente não espera que aconteça aquilo. Brinca com aquilo de um jeito muito, muito engraçado, assim, sabe? A animação muito bem feita, o 3D também. Pra mim, tá no topo mesmo do ano, porque a DreamWorks, como eu falei, veio dessa vez pra ficar, viu? Mostrando pra Pixar como tá mostrando mesmo. Né? Ó, quer fazer o filme pra adulto e criança? Esses dois aí que eles fizeram esse ano. E a Pixar tá lá fazendo Carros 3, Aviões, trens, Aviões 2, né? Pois é. Procurando Dory. Miante, tu gosta de Doctor Who? Rapaz, eu ainda não consigo gostar, sabia? Eu sei que tem referência de Doctor Who lá, mas eu não consegui gostar ainda de Doctor Who. Pois é, o tanto de referência que tem de Doctor Who nesse filme cara, vou te contar, viu? Então vai lá, Thiago, seu terceiro lugar. O meu terceiro lugar foi Clube de Compras Dallas. O filme levou 3 Oscars aí. Levou de melhor ator com o Matthew Macarrão, com melhor ator coadjuvante, com o de Leto e levou de melhor maquiagem. Então, assim, eu achei o filme incrível do caralho. A história dele é muito boa. Eles mexem com aquela polêmica de quando a AIDS começou a se espalhar. Então, assim, é uma história real. Claro que nem tudo, né, real, mas é uma história adaptada de fatos reais. O enredo é muito bem feito. Os atores estão interpretando pra caralho. Cara, eu achei esse filme emocionante. E esses atores, os caras estão engolindo a câmera, né? Em todo filme que eles participam. O Macarrão aí tá no Interestelar também. O Jared Leto vai ser o novo Coringa, então os caras chegaram pra mostrar quem manda também, né? Bem, eu achei a interpretação foda dos dois, mas de história eu não gostei muito não, achei muito chata. Sério? Sério, não me amarrei não, mas a interpretação deles foi o que valeu o filme. Pô, mas é triste pensar que teve gente que passou por isso de verdade, né? Nessa época, não, com certeza, né? Mas achei que assim, eu achei que ficou muito amarrado o filme, sabe? Eu achei que podia ter sido um pouco mais rápido. Não precisava ficar enrolando muito, foi só que me incomodou no filme. Mas assim, de interpretação tá perfeito. Olá, Matheus. Meu terceiro lugar foi o filme Boyhood, que foi um filme do Richard Linklater. Foi o filme que ficou conhecido por aqui como o filme que levou 12 anos pra ser filmado, né? Que foi filmado durante 12 anos. Assim, o filme é muito simples de história porque ele é a história do cotidiano, né? Ele não tem uma história maior pra contar, não tem muita coisa nesse sentido. Mas eu gosto dos filmes do Richard Linklater porque tem sempre um negócio de existencialismo, um negócio muito de escolha, que eu não costumo gostar muito, não, desse tipo de coisa, mas nos filmes dele me pega de um jeito assim que eu vou... não sei nem explicar. Eu gostei muito da ideia, odiei o garoto, achei ele muito ruim, sabe? A menina, a irmã dele, muito melhor. Ela sério, dá de 10 a 0. Dá de 10 a 0. O garoto, ele começa bem bonitinho, pequenininho, mas vai crescendo e vai vendo que ele é o péssimo ator. É verdade. Sabe? O garoto terrível. E não gostei assim. Aí você, como você falou, a história não tem nada. É. Isso aí me incomodou muito. Porque assim, pô, com uma ideia dessa que o cara teve pra fazer uma história do cotidiano, por que ele não fez uma coisa diferente, sabe? Uhum. Só isso que me incomodou. Então eu não gostei do filme por causa disso. Mas pela ideia, foi muito bem feita. O como foi feito o filme, pra mim, valeu a pena. Mas de história, não. História, ele é muito incomum, né? Que ele não tem aquele arco que a gente é acostumado. Pois é. Tu sabia que essa menina aí é a filha do diretor, né? Sei, é a filha dele. Pois é, por isso que ela já tem as mães. Já tem, tá no sangue. Então vai lá, vamos pra quarta rodada agora de melhores filmes de 2014, começando com o filme do Leonardo Miotti. Agora é o segundo lugar, né? Segundo lugar. Isso, segundo lugar. Meu segundo lugar é o Ela. To make up the words to this one. Okay. So here it comes. I'm lying on the moon, my dear. I'll be there soon. It's a quiet. We're lying on the moon. It's a Ele estava em primeiro. O ano inteiro passou em primeiro, né? Por que que eu gostei muito desse filme? Porque ele tá mostrando no que estamos nos transformando. É, né? Porque a gente tá chegando num ponto que só vai ficar com o celular na mão e não vai ligar pro resto do mundo. Sim. A gente tá ficando assim. Aí, assim, o filme eu achei, porra, achei fantástico e mexe com essa parte. É assim, tem uma coisa virtual, tudo bem, que ficou muito exagerado ali hoje, né? Cara, é isso que eu ia falar. Naquele ponto. Ficou exagerado hoje, mas a gente, eu concordo totalmente com você que a gente tá indo exatamente pra aquilo, né? Uhum. Inclusive, já saiu essa semana a reportagem de que criaram um robô que conversa com você organicamente. Então, assim, é o primeiro passo. É um robôzinho que tem o tamanho de uma televisão que você coloca na mesa da sala, na cozinha, uma coisa assim. Pois é, mas ele tá exagerado só no quesito técnico, né? Porque no que diz respeito ao social, já é isso aí que tá rolando, já né? É cada isso, um. Pô, a gente cada tá em qualquer um na lugar. Rua com seu fone de ouvido, o pessoal parece que tá falando sozinho, porque tá conversando coisa no celular. Isso. O WhatsApp, você ia ficar falando por voz também, né? Pois então, é. tá virando isso mesmo. O negócio tá complicado. Não, quem não queria a Scarlett Johansson como a inteligência artificial só pra você, rapaz. Né? Quem agora só fiquei puto, rapaz. Porque que o cara não comeu a mulher que ela mandou lá, porra. Pois é, né? Nossa, porra, aí é foda, né? Eu fiquei puto também nessa parte. Não, uma coisa que eu acho massa nesse filme, mas é que é bobo, é o joguinho que ele joga lá. Uh-huh. Que ele joga com um carinha que fica xingando o tempo inteiro. É muito engraçado aquilo. É aquele moleque, esse jogo devia ser doido. Eu queria jogar esse jogo. Eu quero muito jogar esse jogo. Esse filme, assim, ele é mais romântico, assim, né, de um ponto de vista, mas se ele fosse feito, assim, com outros fins, ele ia ser um puta filme também de fim do mundo, né, porque o filme narra a evolução das máquinas até o momento que elas teriam poder ali pra dominar o mundo, né. É isso mesmo. Ali é o começo do Matrix, né? Não é mesmo. Não, esse filme foi muito bom. Esse filme foi um soco no estômago. É, exatamente. Esse filme é, viu? Então vai lá, senhor Thiago. Tá, o meu segundo lugar é Garota Exemplar. Eu achei esse filme incrível. É um muito filme bom, que dá... Muito bom. Ele dá nó na sua cabeça. Ele vai até a metade mantendo a linearidade e depois ele vira tudo e faz você repensar tudo. Então, assim, ele não é nem um pouco previsível. Ele é muito bem desenvolvido de roteiro. Ele tem o nosso querido e odiado Ben Affleck, né? Fazendo o papel de Ben Affleck e cara de Ben Affleck. Nosso futuro Batman, esse aí. Nosso futuro Batman. Mas nesse papel, eu acho que caiu bem pra ele. Foi um filme que eu gostei bastante de assistir. Cara, Garota Exemplar é do caralho. Eu acho que eu não tenho outra definição pra isso. Eu vou dizer pra vocês que esse filme, ele é o meu primeiro lugar. Foi o melhor filme do ano pra mim. Daí, só que assim, o Fincher, ele dá sorte, né? Porque ele pega umas histórias já muito boas, porque ele adapta muito livro. Aí eu fui lá ler o livro, né? Pô, o livro é sensacional também, velho. Mas aí tem uma parada que o Fincher sempre faz, que é mudar algumas coisas, inclusive o final, né? Então, pra quem se pergunta aí se vale a pena ler o livro, pode ter certeza que sim. E não perde a surpresa, porque o final é diferente. E vai ter mais? Não, acabou aí. Livro, tá ótimo. Acaba ali, né? Porque tem gente achando que vai ter uma segunda parte. Pra mim, acabou também. Esse é o tipo de filme que, se tiver segunda parte, estraga. Estraga, com certeza. O final é uma das coisas mais brilhantes do filme. Sim, sim. Agora a gente vai entrar numa parte aqui que eu vou ter que forçar a mão de vocês, porque vocês forçaram a minha. Vocês falaram aí do Garoto Exemplar, que foi o meu primeiro lugar. Mas o meu segundo lugar é o Interestelar, que é o novo filme do Christopher Nolan. Que, na verdade, é meu primeiro lugar. Eu também. Pois é. O primeiro lugar é meu e do Miotti. Cara, Interestelar, tem muita gente falando mal do filme. E até agora eu não entendi porque que o pessoal odiou tanto. Porque eu vejo muita gente reclamando que ele explicou demais. E eu vejo muita gente também reclamando que não entendeu nada. Então... Não, a gente conhece pessoas que a mesma pessoa disse que ele explicou demais e que não entendeu nada. Então, assim... É pior ainda. É verdade. E é uma história simples, né? Que é uma coisa assim, o planeta tá acabando, a gente precisa achar um novo lar, mas é uma parada muito complexa também pelo jeito que ele é desenvolvido, né? O enredo, ele é simples, qualquer pessoa consegue entender. E as teorias que eles abordam são muito complexas, que te fazem sair do filme e querer descobrir mais sobre aquilo, pesquisar mais. Fora que eu sou beat de viagem espacial e viagem no tempo, né? Então, assim, o filme abordou os dois, na minha opinião, muito bem. E eu achei genial, achei demais o filme. Eu achei incrível, né? Tá, como tá no meu primeiro mesmo, ele conseguiu bater o Ela, porque o Ela, pra mim, falei, não, vai ter filme melhor que o Ela esse ano, né? Então, assim, eu falei, porra, e aquele plot no final também, uma coisa que a gente não espera. Foi um enredo muito bem feito. Pra mim... É demais, né? É demais. Esse aí foi muito bom. Queria só destacar a atuação do Matthew, que o bicho tá foda de novo. E eu acho que o cara é bom, o filme é bom e é Interestelar mesmo, meu primeiro lugar. Vamos lá para as menções honrosas de melhor filme de 2014. É o mesmo esquema que a gente fez no de pior, só que aqui são menções que a gente tem gosto de falar, né? Eu vou falar assim, já foi falado de alguns filmes, né? Então vou falar só os que não foram falados para mim. Beleza. Relatos Selvagens, filme argentino, sensacional. É com assistam, Darín, né? Com Darín. Assim, não é, na verdade não é com ele, assim. Ele faz parte de uma história, são várias histórias que formam o filme todo, sabe? Mas uma é independente da outra. O outro foi o Alt nos Bastidores de Mary Poppins. Achei também sensacional, mostrando como foi a luta do Walt Disney pra fazer o filme da Mary Poppins, né? Quem não viu, veja. Vale muito a pena. Também gostei muito de Jersey Boys, Em Busca da Música, um filme do Clint Eastwood, que ele foi mal vendido, né? Porque ficou assim, acho que ficou 2 semanas em cartaz, se foi muito. Porque muita gente achou que era um filme musical. Mas não é um filme musical. É o filme que conta a história do grupo musical. Então o pessoal achando que era só filme de música. Veja, é um filme muito bom, emocionante, tudo, é um drama. Eu vou botar O Juiz. Eu acho que é um filme que vai fazer os dois atores concorrer ao Oscar. Tu acha mesmo... Aliás, já saiu a lista? Não estou sabendo se saiu a lista. Não, do Oscar ainda não. Saiu a lista do Globo de Ouro. Pois é, eu tô achando que pelo menos o coadjuvante pro pai dele... Robert Duvall, eu acho que vale, viu? O cara tá muito bem no filme. E Uma Aventura Lego, que é outro desenho sensacional, que esse aí é da Warner, né? Uhum. Que foi muito engraçado também. Ele deu assim... Ele tava até um filme normal, mas o final dele valeu muito a pena, sabe? Você tem uma surpresa que você não esperava que acontecesse aquilo ali. Acho que eles fizeram muito bem feito o Uma Aventura Lego que teve esse ano. E esse filme, ele... Você fala aí de dois filmes que são pra criança e pra adulto, né? Que foi o Como Treinar Seu Dragão e o Pibari Sherman. Mas acho que esse filme aí não é filme de criança não, cara. Uma criança assistir um filme desse, ela entra em parafuso. É, tem isso também, né? Mas assim, pessoal, a criança vê só pela animação mesmo, né? Pelas cores, negócio todo, né? É. Mas filme adulto, totalmente adulto. Vai lá, seu Thiago. As minhas menções honrosas, na verdade, não é nenhuma surpresa. Só tem um filme que já foi falado, então eu vou comentar só pra vocês saberem, que é o Lego, achei muito bom também. O Trash, o Ela e o Capitão América 2. São, pra mim, junto com 5, são os melhores do ano. Então vai lá, as minhas menções honrosas são Como Treinar Seu Dragão, que a gente já comentou, né? O Abutre, que pois também é com... Caraca, esse filme é sinistro demais, velho. E ele, assim, ele não tem uma história muito complexa, mas a crítica que ele passa, ela vale o filme todo, sabe? E também é com o Jake Gyllenhaal, que o bicho tá magro, a cara dele tá esquelética quase. O Grande Hotel Budapeste, que é o novo filme do Wes Anderson, que também é... Eu gostei, ele é muito bem feito, sabe? O jeito que ele fez o filme, mas... História achei muito boba. É, a história é muito bestinha, né? Muito besta, ele sabe? É... Muito besta. Ele tem uma comédia assim que tem um humor meio estranho. Tem humor negro, né? Tudo, mas. É. E ele gosta de botar os atores como loucos, né? Ele adora fazer isso no filme dele. É, mas sim. Assim, a história que não me convenceu. Mas ele é muito bem feito o filme. Sim, ele é muito bem feito mesmo. O Homem Duplicado. Cara, é aquele filme, tipo de filme assim que você começa a assistir, aí ele vai começando a dar um nó na sua cabeça. Aí no final você acha que entendeu e aí acontece uma coisa no último segundo que você percebe que você vai ter que assistir de novo e de novo pra pensar de novo e de novo. e 12 anos de escravidão, que foi o filme que ganhou Oscar de melhor filme de 2013, mas que só chegou aqui em 2014, né? Isso. Assim, que é assim, uma lição de vida, uma lição de moral, uma lição de sociedade. Se você terminou o filme e só saiu pra viver a vida normalmente, sem parar pra pensar na sociedade que a gente tem hoje, sei lá, tem que se benzer, viu? Porque... tem que rever os conceitos, né? É pesadíssimo o filme, mas... É pesado. É feito pra ser pesado, né? Pra ser, assim, um soco na cara mesmo. Foi filme pra ganhar o Oscar. Foi filme pra ganhar o Oscar. Foi feito pra ganhar o Oscar. E que venha 2015. É. E que venha 2015, né? Porque esse ano vai ser foda. Ah, vocês querem falar já algumas coisas que vocês estão ansiosos pra ver em 2015? Vamos falar, cada um fala aí uns. Nem pensar duas vezes, né? Porra, só em dezembro é foda, rapaz. Puta merda. Cara, eu vou te dizer que eu tô com medo de Star Wars, viu? Eu não tô, não. Sério, eu não tô, porque é o JJ, eu tô confiante. Porra, o que que ele fez Star Trek? O engraçado é que eu até falei já isso num programa que eu participei, tem muito tempo, né? Quando a Disney comprou a Lucasfilm, uhum. O cara, o pessoal lá do Cast Wars, que é o Camino Cast, eles me chamaram pra falar sobre isso, né? Aí eu falei com eles, começamos a ver quem poderia ser um diretor pros novos filmes que eles falaram que ia fazer. Eu falei na bucha, eu falei, J.J. Abrams, tem que ser ele. Caraca, olha aí. Sério, tem gravado, tá lá. Tem que ser o J.J., pô. Vai ter link no post, hein? Porque o cara fez o quê? Ele mudou Star Trek, botou Star Trek, que o pessoal, os fãs antigos gostam, e o pessoal atual, a geração atual, também tá gostando do filme. Pegou todo mundo, né? Pegou todo mundo. E ele vai fazer a mesma coisa que o Star Wars, eu tenho certeza. Eu confio no cara. Tomara, porque Star Trek... E o JJ é um cara que sabe o que ele tá fazendo, né? Pelo menos com ficção científica, esse negócio assim, ele... E essa nova do Star Trek me pegou de um jeito também. Achei super foda, muito mais do que eu tava esperando. É mesmo. Tomara que Star Wars consiga, mas eu vou... Não, eu espero. Vou assistir com o pé atrás, que é pra não tomar um soco que nem eu tomei no Hobbit. A Hobbit eu tava um pouco fudendo. Ainda falando sobre Disney comprando as coisas, esse ano saiu o trailer lá do Vingadores 2, que tem a música do Pinóquio, né, no trailer. E é um dos filmes que eu tô esperando, assim, contando os dias pra 2015. É, eu também tô nessa aí dos Vingadores 2. E outro que eu tô esperando também é o Jurassic World. Eu adoro Jurassic Park. Jurassic Park, pra mim... meio pra trás. Nossa, tem uma preguiça de Jurassic Park tão grande. Eu gosto muito. Miotti é meio suspeito pra falar, né? Olha aí. O cara tem o Jurassic Cast. Mas também tem o Exterminador, viu? Então, lembrando do Exterminador do Futuro? Ah, Exterminador do Futuro, Gênesis, né? Já tem ele, ó. Verdade. E nesse vai voltar o Schwarzenegger, né? Vamos ver, então, o que 2015 guarda pra gente, né? Isso. Isso aí. Então é isso aí, senhoras e senhores. Esse foi o CCN Cast de número 5. A gente falou sobre os piores e os melhores filmes de 2014. Eu queria agradecer a participação do Miotti. Valeu, cara. Foi muito legal você estar aqui com a gente. Pô, sempre quiser, é só chamar, pô. Tem uma agenda, tá de boa. Vai chamar mesmo, viu? Não fale isso. Não, pode chamar, pô. Olha que a gente abusa, viu? É legal ver aí o pessoal saindo de Brasília e conquistando o Brasil inteiro. A gente acompanha o seu crescimento e a gente acha isso muito bacana, cara. Parabéns pra vocês aí do Jurassic Cast. Valeu mesmo. Sensacional. Agora vai ter uma vinheta de palmas, assim, ó. Comenta aí os filmes que você mais gostou e os que você menos gostou. Compartilha com seus amigos. E obrigado, até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Galera, a partir desse podcast, a gente vai ter uma sessão agora de leituras de comentários e e-mails. Então, se você quiser ter seu comentário lido, deixe ele aí no post. Ou você pode também mandar um e-mail para contato@ccncast.com. E a gente promete que a gente vai melhorar esse endereço um dia, mas por enquanto é isso. É o que tá tendo, né? É o que tá tendo pra hoje. Então, o primeiro comentário que a gente vai ler é da Amanda Aparecida Santos, que comentou no CCN Cast número 4 sobre a franquia de Jogos Vorazes. Ela falou o seguinte: fala, galera do CCN CNCast. Descobri vocês agora e já considero pacas. Algumas considerações sobre o cast dos Jogos Vorazes. Eu li o livro e na realidade a Katniss é egoísta sim. Ela não é altruísta e nunca será. Como estopim de uma franquia, o primeiro filme é fraco. O gesto dos três dedinhos não era um gesto só do Distrito 11. Era geral. E eles fazem isso para a Katniss quando ela se voluntaria pela irmã dela. O terceiro livro é todo contemplativo e não precisava realmente de dois filmes. O livro não foi escrito para ter esse corte. Por isso gera a discussão do final. Eu não entendo as pessoas. O segundo filme termina com um soco no estômago, assim como o livro, e reclamam. Agora eles explicam o que aconteceu e o pessoal também está reclamando. Oi, a Amanda ainda falou pra gente o que foram os outros dois massacres, que eu falei que fiquei curioso no cast. Vamos lá. Ela disse o seguinte. Ah, conto sim. No primeiro massacre quaternário, não foi um sorteio. As pessoas tiveram que indicar quem do próprio distrito iria para os jogos. Indicaram vizinhos chatos, as inimigas, etc. O segundo massacre, a novidade era que seriam levados para a arena o dobro de tributos. Ou seja, para sobreviver, 47 pessoas tinham que morrer. O livro dá mais ênfase nesse jogo, que foi o que o Hammett, o bêbado, ganhou. E ela comenta no final, gostei do cast, continue um bom trabalho. Muito obrigado, Amanda, por esse comentário, foi muito bacana. E caracas, Matheus, o Hammett ganhou o massacre com, 40, com mais 47 pessoas. Isso é do caralho, hein? 47, isso me faz gostar muito mais desse cara, velho. E eles não comentam em lugar nenhum, né? Dos filmes. Pois é, eu já achava ele sensacional no filme porque ele é. Agora eu tô achando muito mais. Falando nisso, eu acabei encontrando na internet, tava viajando na maravilha que é a timeline do Facebook, uhum. E eu vi alguém compartilhando um fan-made do segundo massacre quaternário, que é justamente o que o Hammett ganha contra 47 pessoas. Oh, bacana. É um curta-metragem que é sobre essa edição do massacre quaternário. A gente deixa claro aí o link no post? Só tem um problema. Eu não tenho certeza se ele tá com legenda, mas vale dar uma conferida, o link vai estar aí no post. E agora eu vou ler o comentário do senhor Lucas Gutenberg Costa, que costuma comentar bastante aqui o que a gente faz. É um conhecido aí de meio que longa data. E esse comentário que eu vou ler, ele fez na nossa não crítica de Interestelar. O link também vai estar no post. Ele disse, a cena dentro do wormhole foi a coisa mais linda que eu já vi. E toda a explicação do círculo 2D que vira 3D e por isso é visto como uma esfera, que coisa linda, cara. E a melosidade do filme? Na medida ideal. Faz tempo que eu não sentia o que os personagens estavam sentindo. A relação entre eles ficou muito bacana. Só não curti o vilão do filme. E aqui a gente vai ter que cortar o comentário do Sr. Lucas, porque ele comenta alguns pontos que são, assim, muito importantes no filme. E aí é spoiler e pode estragar a experiência de quem tá ouvindo. Mas quero deixar aí um abraço e um muito obrigado pro Sr. Lucas Gutenberg Costa. E comente mais vezes que todos os seus comentários são muito bem-vindos. Ah, então pra reforçar, galera, deixa seus comentários aí, dizendo o que vocês acharam, quais são as suas listas de filmes. Mande e-mail pra gente, contato ccncast@gmail.com e curta a nossa página, que é o facebook.com/ccncast. Então é isso aí. Obrigado, pessoal, de novo. Até a próxima. Obrigado por ouvir e até mês que vem. Tu tá com ele aberto aí? Tô. Tem esses caixa alta aí, velho. Como é que lê caixa alta? A cena dentro? Porra, ignora a caixa alta, filho da puta. Tá, vamos lá. Qualquer coisa, se eu fizer merda, eu gravo de novo.